Você está ligado na Rainha do Oeste, Rádio Matelândia AM. De segunda a sábado, às 18 horas, a oração da Ave Maria. Oferecimento Lar Cooperativa Agroindustrial. 55 anos de força, cooperação e empreendedorismo. Pedir desculpa para os amigos aí que mandaram mensagens para o meu WhatsApp. Eu estou sem o telefone aqui no estúdio. Perdi o telefone, não estamos encontrando, mas daqui a pouco acha. Então, o pessoal que mandou mensagem no zap do Eloy, pedimos desculpa, tá bom? Rádio Matelândia, ZYJ280, 1240 kHz, 2 kW de potência. Estúdios, Avenida Paraná 596. Sistema Irradiante, Avenida São Janaves, bairro Vila Nova Matelândia. Rádio Matelândia. Matelândia. A partir de agora, programa Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti. Rádio Matelândia. Elevamos os olhos para o alto de onde nos guia o nosso Senhor. Que neste Natal e Ano Novo possamos nos aproximar ainda mais do nosso Criador e desfrutar de suas bênçãos. São os votos da farmácia Droga Mais Bom Jesus a todos os seus amigos e clientes. Ouça todos os sábados, das 12h45 às 13h, o programa Palavra de Vida, na Casa de Oração de Matelândia. Você está ligado na Rainha do Oeste, Rádio Matelândia AM. O Clube Matelândia Show promove neste fim de semana. Sábado tem baile, início às 20 horas, com cerveja, chope e porções. Chegando até às 23 horas, você não paga ingresso. E domingo, no Clube Matelândia Show, tem festa do chope, com a banda Focos do Paraná. Chope litrão por apenas R$10. Terá sorteio de cestas de Natal. Tá combinado? Fim de semana com muita música e dança é no Clube Matelândia Show. Ah, que calor! Derretendo seu rádio. É verão! Entre no clima! Estação Verão! 9h25, daqui a pouco tem o Clube do Aniversariante. Participe com a gente. Ligue para o 3262-1140 ou para o zap 8413-6371. O Portal Colonial oferece os produtos diretamente da agricultura familiar para você. Lá você também encontra produtos orgânicos, diversidade e o melhor preço. E olha, o excelente atendimento. Eu estou falando para você do Portal Colonial. 3262-2349. Também tem o site portalcolonialmatelândia.com.br. Bacana? Então tá combinado. Você está ligado na Rainha do Oeste, Rádio Matelândia AM.